tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 47ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos nos centrar no Brasil, país nosso irmão. Do outro lado do Atlântico, surgiu no final da década de 1950 um novo exercício musical. O ano de 1958 marcaria o início daquele que seria um dos movimentos mais importantes da música brasileira, a Bossa Nova. A pedra fundamental do movimento apareceu com o álbum Canção do Amor Demais, gravado pela cantora Elisete Cardoso. Além da faixa título, o antológico LP continha ainda outras canções da autoria da dupla mítica e prestigiada Vinícius de Moraes e António Carlos Jobim. Uma dessas melodias era precisamente a música de abertura do nosso recanto de hoje, Chega de Saudade, que, além dos arranjos do mestre Tom Jobim, foi acompanhada também pelo violão de João Gilberto. Violão! Já que abordei os nomes de Gilberto e Jobim, vamos escutar precisamente essa dupla. Em 1960, foi criada uma faixa sobre a colina mais famosa da cidade do Rio de Janeiro. Trazida aqui por João Gilberto e Tom Jobim, ouçamos Corcovado. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, vê se o corcovado redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.

Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Para o começo da segunda parte, voltemos a escutar Tom Jobim, que, regressando ao final dos anos 50, criou uma das suas composições mais consagradas, Água de Beber. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, amada. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber. Água de beber, água de beber, camarada. João Bosco de Freitas Mussi, mais conhecido como João Bosco, é outro dos nomes sonantes do estilo de hoje, a bossa nova. Segue-se Papel Machê. Cores do mar, festa do sol, a vida é fazer, todo sonho brilha ser